890, vento 1.500 graus, 109, autorizado a colapso no zero. 890, autorizado a colapso no zero 05, além mantendo o zero, intenção cotar. Além mantendo, obrigado. No 790, decolagem no 4, controle 119, décima 8. Ah, 19. Confirma pro 1895. É, confirmando a frequência do controle 119, décima 8. Desculpa, 198, igual no 790. Lanço 6205. Média 05, sem visibilidade estimada em torno de 2.500 metros e o teto na final da 28 de 600 pés. Pega 05 apio. Pega 05, vento 160 graus, 089, autorizada, colapso no zero. Mais boa tarde. O 05 está fora do solo. O 05 da Cláudia no meio, controle 119, décima 8. 119, décima 8. Torre ou Papatango, Mike, Charlie Alfa. Mike Charlie Alfa, porta visual com campo, teste estimado 600 pés, chuva leve e visibilidade em torno de 2.500. Quem chamar na MDA? Então confirmado, passou externo contra embaixo checado, o Mike Charlie Alfa. Sente a porta visual com campo, Mike Charlie Alfa. Mike visual. Salvador, eu tripe 5474, estabilizado no ILS 5464, número 2, reporta visual com campo. Teste de moto 600 pés, visibilidade 2500, chuva leve. Porta visual. Portaria avistando 5474. Salvador, boa tarde, boa noite, 67, final do ponto de zona 0. Boa noite, 67, boa tarde, mantém o ponto de paraguardando. Boa noite. Avistou na MDA o Mike Charlie Alfa, está prosseguindo com o trem baixacado. Mike Charlie Alfa, foi dado o posto próximo 0, vento 130 graus 09. Mike Charlie Alfa, Mike Charlie Alfa, solo 221 direita, solo 221. IP 5474, passou externo, baixado pra base. Gente, estou na MDA, segunda aeronave, reporta visual campo 5474. Portarei. Minha sessão está estimada, tem mais duas horas para pôr. A segunda está 7 milhas, ok? A estimada é colagem após 2. C474, vento 130 graus, 0189, autorizado, pouso, pista no zero. Pouso autorizado, 5474. Salvador, boa, 6141, estabilizado, IRS. É 1-4-1, continua a aproximação, é porta visual com campo, chuva leve, a última aeronave avistou por volta de 300, 400 pés. É. Disco 474, solo 25, direita solo 21, nesse momento. 1-4-1, vento 100 graus, 1-6-9, autorizado pouso, pistão zero. Livre no 867, ali manteu no zero. Ali mantém a pista no zero, por 867. Xenema é 1-4-1, solo 27, direita, solo 2-1. Xenema é 1-4-1, confirmando ao livrar direito, chama solo 2-1, porém, repórter que está aqui. Ele vai livrar agora no momento, chama solo 2-1. Vento 1 no 0 graus, 149, autorizado, da colapso, pistola 0. Livre de embalagem, pistola 0, boa noite, 67. tenho ponte para aguardar. Salvador, boa tarde, tá 3144, passou Simbra, baixado travado. 3144, reporta visual com campo, outro Mara 9, estou 400 pés, chuva leve. Boa suficiente, teto 867, Decolados 29, controle 19, décima noite. 098, obrigado. Avisto 350 pés, eu tá 3144. 3144, autorizado, pouso pistão no 0, vento 100 graus, 1-2. Certo. Felipe 9959 ali mantendo zero. A linha mantém o 0099. Crescendo 44, solos 32, direita solo 21 decimal 1. Ok, direita 129 ou 21? 21-1. Muito obrigado. O Tripsim 9959 autorizado a colapso no 0, vento 1 no 0 graus e no 2 nós. Oi, Salvador, boa tarde, chame a 3 no 5, 5 milhas para o externo. A 3 no 5, boa tarde, reporta visual com um campo, chuva leve, está estimado 500 pés. Reporta para o visual, minha 3 no 5. 9959, decolada aos 34, controle 1 no 9 décimo 8. 19-8, mantido. Salvador, boa tarde, 021, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 021. Puxando a 63 no 5, retorno 20 graus, 109, autorizado, pouso, pista no 0. Autorizado, pouso, puxando a 63 no 5. Azul 502, eu não lhe mantendo zero. Ali mantendo zero, 502. Solo aos 37, reporta pista livre. Ah, Cifrana, vou baixar a 63 no 5. Solo 21, décima 1. 21, 63 no 5. Afirma. Azul 5021, autorizado, decolar pista no 0, vento 120 graus, 08 nós. Imagem no 0, azul 5021. Fechou, Deus. Da Colada 40, controle 199, 7-8. 199, 8-5-0-2-1, obrigado, boa tarde, senhor. Salvador, boa tarde, eu sou 3216, aeroporto Espera Pronta. 3216, boa tarde, Alinda Cola, pistando zero vento, 100 graus, 089. Alinda Cola, Tans 3216. Pode nesse instante ali mantendo zero. Pode nesse instante ali mantendo zero, tríplice 486. No meio, decolar 247, controle 1, 9, décima 8. Tríplice 486, autorizado a decolar, pistando 0, 25 graus, 08 nós. Controle 1, 9, 10, 8. 119,8. A linha e autorizado, a linha é decolar, pistola 0, vento 120 graus, 069. A linha decolada com 0, 103-2805. Terceira 5 confirmando a linha e mantém aguardando o plano da colagem. A linha mantém, vamos lá, 103-2805. 103-2805, confirmando, livre da colagem no 0,20 graus, 0 menor. A linha decolada com 0, 103-2805. .3805 decolou 52, chame controle na frequência 1198. Uma boa tarde. 198, obrigado, boa tarde. Salvador, gol 964. 1964, boa tarde, continue a aproximação, pistão zero, informe visual com a cabeceira, o teto estimado em torno de 600 pés, vento 120 graus com meia dúzia nós, chuva leve, o gol 1964. É, quanto era a pistão? Avisou, gol 964. 964, livre pouso no 0130 graus com meia dúzia nós, 1964. É, livre pouso, 964. 1964, solo 55, libere a direita, chame solo em 1-2-1-1. Direito, 2-1-1, 1-9-4. Salvador, aqui na minha 330, estabilizado em LS. É 320. Continue a aproximação em forma visual com a cabeceira. Vento no 30 graus, meia dúzia de nós, chuva leve, o teto em torno de 600 pés. 6320. 6320, reporta a nave estão. Salvador, Oceania 6320, curta final agora sim avistada. Livre pouso, pista 10, 130 graus, 612 nós, Oceania 6320. Livre pouso, 6320, para informação, está avistando com 450 pés. 450, já reduziu mais, obrigado. Oi, Salvador, batalha de gol 2008, estabilizado final ILS 63, pista 10. 2008, boa, continua a aproximação. Pista 10, chuva leve, é, praticamente um chuvisco sobre o aeródromo, o teto de 450 pés, reportado pelo tráfego antecede, reporte visual com a cabeceira 2008. Reportaremos paciente das condições com o 2008. Foco Foxtrot, ciente. Você está no pátio 5, tem livre acionamento, reporte para o táxi, Alfa Eco Foxtrot. Mike Eco Delta, boa tarde. Acionar reporte táxi, Mike Eco Delta. O Ocean Air 6320, solo às 17 horas, libera a direita, chame solo 1211. Direita 211, 6320. Salve Salvador, Ocean Air 6320, livrou na sua. Em 1211. Zulu número 2, continue a aproximação. Farmaria pista livre, o vento 160 graus com 5 nós. Chuva leve, Juliette está no Zulu. Tango Zulu. Torre Gol 2008, avistou agora com 700 pés. Sente, tem seu tráfego à vista. Cheque o trem, pouso livre no zero, 160 graus com 5 nós, Gol 2008. Abaixado, travado, livre, pouso no zero, Gol 2008. Sente. T30 Recife, qual é o PB? 03. Inicie reporte na Tatá para ingresso Alfa Eco Foxtrot. Gol 2008, solo 03, libera a direita, chame solo 1211. 211, direita, 2008. Correto. Autorizado, reporte alinhado, pronto, cabeceira 17, Alfa Eco Foxtrot. Eco Delta, prossiga. Livre táxi até a interseção Oscar, reporte para ingresso pista no 7, Mike Eco Delta. Algum campo, Tango Zulu. Tango Zulu, tem pouso livre, pistão no 0, 160 com 8 nós, trem checado? Baixado, checado. Livre pouso no 0, Tango Zulu. Tango Zulu. 7, Alfa Eco Foxtrot. Tem decolagem autorizada da pista 17, o vento 160 graus com 612 nós, Alfa Eco Foxtrot. Lete Tango Zulu, solo 06, libera a direita, chame solo, Iona 211. Reporte alinhado, pronto, cabeceira da 7, Mike Eco Delta. O Alfa Eco Fox decolou ao 07, controle em 119, decimal 8, uma boa tarde. 19-8, boa tarde, já. Sobre decolagem 17, 160 graus com 08 nós, Mike Eco Delta, informe fora do solo. Salvador, passa pra Mike Eco Delta, fora do chão. Mike Eco Delta, fora do chão. Mike Eco Delta, 08. Chame o controle em 1198, até a volta. Chamaré controle em 1198. Pessoal em Salvador, boa, tá 3283, com a espera do 10, pronto. Autorizada a linha de decolar, dono 0160 graus com 079, tá 3283. A linha decola 10, tá 3283.